De cara, capivara. Contra o programa político socialista. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. Portadela e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. Ouvi dizer que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, dois jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo. À sombra de ampla árvore, fitavam o tabuleiro antigo, e ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro com vinho refrescava sobriamente a sua sede. Ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas as mulheres eram postas contra os muros caídos, trespassadas as de lanças, as crianças eram sangue nas ruas. Mas onde estavam, perto da cidade e longe do seu ruído, os jogadores de xadrez jogavam o jogo do xadrez. Ainda que nas mensagens do ermo vento lhes viessem os gritos, e ao refletir, soubessem desde a alma que, por certo, as mulheres e as tenras filhas violadas eram, nessa vitória próxima, ainda que no momento que o pensavam, uma sombra ligeira lhes passasse na fronte aliada e vaga, breve seus olhos calmos volviam sua autenta confiança ao tabuleiro velho. Quando o rei de Marfim está em perigo, que importa a carne e o osso das irmãs e das mães das crianças? Quando a torre não cobre a retirada da rainha alta, pouco importa a vitória. E quando a mão confiada leva o cheque ao rei do adversário, pouco pesa na alma que lá longe estejam morrendo filhos. Mesmo que de repente, sobre o muro surja a sanhuda face de um guerreiro invasor e breve deva em sangue ali cair, o jogador solene de xadrez, o momento antes desse é ainda entregue ao jogo predileto dos grandes indiferentes. Caiam cidades, sofram povos, cesse a liberdade e a vida, os haveres tranquilos e hábitos ardem e que se arranquem, mas quando a guerra os jogos interrompa, esteja o rei sem cheque. E o de Marfim peão, mais avançado, pronto a comprar a torre. Meus irmãos, em amarmos Epicuro e o entendermos mais de acordo com nossos próprios que com ele, aprendamos na história dos calmos jogadores de xadrez como passar a vida. Tudo o que é sério pouco nos importe, o grave pouco pese, o natural impulso dos instintos que ceda ao inútil gozo sob a sombra tranquila do arvoredo de jogar um bom jogo. De cara com a capivara. É isso aí, galera. Tamo indo de cara com a capivara mais uma vez. É, vamos de bode hoje? O que vocês acham? Vamos de bode, por quê? Por que não, né? E aí, bode? Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente tá aqui nessa tarde de quinta-feira, 35 de agosto de 2024. E aqui nos estúdios da Rádio Capivara comigo estão aqui o Capivarovski, a Jaqueline, o grande TR, o fenômeno e Massacration. Ó, galera, é o seguinte. O de cara com a capivara pergunta pro bode. Bode, Ninguém conhece você, eu conheço, mas quem tá ouvindo às vezes não conhece. Diz pra gente, quem é você? Então, Falácia, como você começou com poema, eu vou me definir no poema. É, como dizia o Manuel Bandeira, sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. É isso que eu tenho de falar pra mim. Pô, legal, Boaz, você falar isso de você, mas conta mais, fala mais sobre isso. É muito interessante mesmo, esse menino aí. Então, esse menino veio pra UFSCar, veio fazer filosofia, terminou a filosofia ano passado e agora tá fazendo mestrado em estudos literários. Primeiro aninho dos estudos literários. Por que estudos literários? O que te atraiu para isso? Foi uma gama de fatores. Não foi só uma coisa. Eu escolhi e fui levado. Fui levado até esse mestrado. Mas eu sempre gostei mais de ler textos de literatura do que textos de filosofia. E isso ajudou no fator de eu fazer o mestrado. Mas o que eu acho que eu acabei sendo levado a fazer os estudos literários pelo trabalho que eu estava desenvolvendo na filosofia, que me levou a isso. E graças ao meu orientador, o Luiz, que me levou para lá, que eu não tinha essa ideia de fazer o mestrado de literatura lá. Mas trabalhar literatura dentro da filosofia, mas agora acabei saindo também de área. Mas diz aí, Bode, da sua experiência com a filosofia, teve alguma coisa que você leu assim que você falou, putz, isso aqui é literatura, isso aqui vale a pena, assim, que de qualidade de texto, sabe? Porque a gente já discutiu isso outras vezes, né? Sei lá, tem vários autores aí, pra quem conhece filosofia, eu poderia citar algum, sei lá, por exemplo, na minha opinião, pelo menos, o Arthur Janotti, professor da USP de São Paulo, ele é alguém que escreve mal, assim. É um texto chato pra caramba de ler. Cuidado, hein? Você tá todo mundo escutando isso aqui. Não, mas o que eu falo aqui não é verdade, cara. Eu sou falácia. Entendeu? Ninguém me leva a sério. Mas o que você acha sobre esse tipo de coisa? Você leu algum texto interessante desse modo? Vários textos, vários filósofos que escrevem, além de ter bom conteúdo, a própria forma da escrita dele evidencia a filosofia dele, como a do Nietzsche, que é uma escrita muito bonita. E ele varia o estilo dele. Ele faz ora aforismos, os sermões, um tratado. Ele faz isso porque na filosofia dele diz que tem que variar de perspectivas. E ele experimenta em todo, até poesia. Ele só não vai escrever uma história. Mas assim, Falou Zaratustra é uma história, é uma narração. E o nosso anfitrião aí, o Bento Prado Júnior, escreve muito, muito bem. Você tem o Lebrun, que também foi outro cara que eu me deliciei lendo, assim. Apesar dele ser um pouco mais difícil a escrita dele do que a do Bento Prado Júnior, ele te deixa envolvido tal como o romance policial, o texto dele. É muito bom isso aí, o texto do Lebrun. E dos filósofos, o Nietzsche, o Platão, o Montaigne, o Voltaire. Aquele século XVIII ali, iluminismo, é sensacional para você ler assim. É, muito bom, né? Mas você gostou da filosofia, assim? Qual que foi a sua relação amorosa com a filosofia? Ó, tem duas relações: a filosofia acadêmica e a filosofia. A minha relação com a filosofia acadêmica é de ódio e amor, né? Que é o amor porque eu tô aqui agora, da quinta-feira, tomando uma breja por causa que eu tô nessa universidade. E a relação de ódio é esse pensamento normativo da academia. E como a filosofia não consegue... como fazer a filosofia ser acadêmica? E o que a filosofia teve que perder de características para se encaixar no modelo acadêmico, no científico. E isso, aí a gente... se você perceber no nosso curso, você só tem um modo de ler um texto. E eles dão e te doutrinam nesse texto. Doutrinar é assim. Os professores não vão chegar se você tem que fazer desse jeito. Eles vão falar assim, tem esse modo e tem outro modo, mas eu vou só fazer esse modo. É um modo que você faz assim: vamos podar essa parte, aí você só tem um pequeno espaço onde a filosofia cabe nessa academia. Aí minha relação com a filosofia é outra. É muito bom a filosofia, assim. Eu gosto bastante, mas eu acho que gostar de filosofia ou não gostar, eu sou mais aristotélico no sentido que é filosofia natural. As pessoas estão andando na rua e de repente ela pensa: puta, pra onde eu vou agora, tá ligado? Assim, ou quando você tá pensando na sua vida, porque ainda eu só que o desejo de conhecer é natural. Assim. Tipo assim, eu acho que essa é uma das frases mais fortes, assim, da filosofia, né? O desejo de conhecer. Eu acho que isso determina a filosofia. Você pode chegar no momento e dizer com Nietzsche que não tem mais, que a verdade é perspectiva, né? Mas ainda assim você quer conhecer alguma coisa. Você ainda continua nesse tipo de caminho, né? É muito forte isso, né? Sim, sim. Pensando nessa questão da filosofia ser natural e a gente desejar conhecer, por que ela está como disciplina então aqui na academia? E é bom, sabe por que é bom? Porque a gente pode trabalhar naquilo que a gente gosta. Mas é ruim ao mesmo tempo que você tem um instrumento, você tem uma coisa que chama filosofia e você reduz a uma estrutura, né, burocrática, que é a academia. É igual a literatura também. Tipo, por que se fazem críticos literários? Por que produzir críticos literários? O que eles vão fazer? E quem faz literatura não vira escritor, lógico. Ninguém ensina a ser escritor. Por que essas coisas têm que estar aqui dentro da academia? Tem que estar para fazer, ainda bem. Mas por que elas têm que estar aqui dentro? Então, aí a minha relação sempre foi essa. Do ódio que eu tenho essa relação, assim. Assim, ó, a gente está limitando essas coisas. Está limitando. Mas ao mesmo tempo, é a minha relação de amor por essas coisas que elas estão independente da academia, aí, rodando, circulando no mundo. Você tá com. A pessoa tá circulando no mundo, não tá dentro da academia. Como que você chegou na. Escolheu, vou fazer filosofia? Que foi aí que você entrou nessa maluquice acadêmica. Sim, eu ia fazer química, na verdade. Você ia fazer química, aí, ó. Você quase teve um parceiro aí, né? Dos exatos. Olha só. É verdade, como assim? Fiz técnico de química. Você fez antes da filosofia? Que é uma. Aquela Centro Paula Souza, sabe? Que tem no São Paulo inteiro. Você é um técnico, mas só na técnica, só é isso? Só na técnica. Fora disso, eu sou doido. Com todo direito a seu. Fernando Pessoa. Então, eu ia fazer química. Tem duas bolsas de fatores. Você vê como é engraçado a vida de uma pessoa, assim. As coisas que entram na vida dela, assim, dá um rumo. Se não entrasse, você seria uma pessoa totalmente diferente, assim. Tipo, na minha relação foi assim. Entrou o punk. Punk, você vê, vai ter a ver. Entrou o punk rock. Aí eu comecei a escutar, e punk até que é a coisa da contestação. E não é um som que você só escuta e dança e depois vai embora. Você escuta e você começa a pesquisar, começa a ver. Você quer ir atrás, ver a história da banda, e você vê que a história da banda tá ligada com uma certa contestação. Aí você pega esse espírito contestador e ao mesmo tempo esse espírito vem com o espírito de querer conhecer mais as coisas. Porque você vê, nossa, meus pais mentiram para mim. Aí agora eu quero conhecer o mundo. Aí você começa. Isso deu um espírito mais ligado para de humanos, assim. Eu quero conhecer, quero estudar. E a outra foi o programa do Antônio Bujanra, que é muito parecido com você, né? O Provocações. Quando eu vi aquele programa, eu pirei. Aí o mundo pirou, assim. Falei, nossa, é possível outras coisas no mundo. Aí eu peguei essas duas coisas e fui sendo levado até fazer um curso. Eu tinha que fazer faculdade. Aí o que eu vou fazer para não ficar tão longe daquilo que eu gosto tanto, que é estudar, ler, fazer filosofia. Eu vim fazer filosofia. Mas também tentei sociais na USP. Passei na USP em sociais. Mas eu acabei não indo. Eu tô feliz por não ter ido. Legal a filosofia. E quais eram as razões, então, para você? Você disse como é que você chegou aqui. Quais eram as razões para você fazer química. Que era, que, como é que você chegou nesse Ah, percurso? De química? Era, não, eu fiz técnico, tem que ganhar dinheiro. Ah, esse era o percurso do ganhar dinheiro. É, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar um carro, quero ter uma casa. Normal. Uh-huh. Vou fazer química, se não passar no Unicamp, passo em outra, faço, ganho muita grana e vou viajar. Não é, é... Todo mundo tá chegando nessa... Opa, peraí. Todo mundo tá chegando nessa conclusão, né? Assim, aos seus 16, 17 anos. Todo mundo não, mas muita gente. O que você acha sobre isso? Vai parecer que agora é o discurso marxista, mas não é. Mas na estrutura que você vive, não tem como você não pensar em querer ganhar dinheiro. E, tipo assim, seus pais, eles não fazem por mal. Eles já transformam o filho assim: esse meu filho não vai passar necessidade. Então, eles já vão encaminhando você a um tipo de... assim, o problema não... A química, ela dá dinheiro, mas a química é uma ciência. Mas o modo como você faz, como as pessoas chegam nesses cursos, não é por amor à química. Não é por amor à engenharia que o cara vai fazer engenharia química. Adora ser engenheiro, adora bater cartão e trabalhar. Não, ninguém adora. Se você estiver falando, você está querendo esconder... Você tá querendo... Não, mas eu vou discordar de você. Eu acho que é possível uma pessoa escolher: eu quero estudar física, eu quero estudar química, e não é por dinheiro. Não, sim. Sim, é possível, mas o jeito que eles estão chegando hoje, assim, a maioria vai para esses cursos querendo ganhar dinheiro. A maioria, assim. Se você for ver, lógico, é isso que eu falei, deveria ser. O jeito que eles chegam a essas profissões não é pelo amor à química, é isso que eu tô falando. Mas é possível amar a química, assim, é possível, assim, é isso que eu tô falando. Aí, como é assim, eles são chegados, aí você joga lá um monte de gente na química, e eles terminam o curso e vai trabalhar na Johnson & Johnson. Então, o curso universitário serviu pra formar um cara que vai trabalhar na Johnson & Johnson? Johnson & Johnson, qualquer um trabalha, assim, eu trabalho lá. Eu tenho um ano de carteira assinada. Trabalho lá de química. É estranho, mas a Johnson & Johnson é estranho. Peraí, funcionou. O cara tava, sei lá, mil ideias na cabeça, curtindo pra caramba, né? Eu já curti, quando eu tava no colegial, eu curtia química, cara. Eu achava do caramba. Era uma das matérias que eu mais curtia. Acho que das exatas era a única. A única que eu falava, nossa, daí tem várias ideias interessantes e tal. É assim, as ciências são muito interessantes. E poderia ter muito mais pesquisas, muito mais. Mas é lógico, o cenário que a gente vive não dá pra fazer isso. Só se explodir tudo, né? Começar tudo de novo. Eu achei muito interessante você falar isso, porque tem a ver com as duas visões que você tem da filosofia, né? A filosofia era pra ser justamente o negócio que era da vida, cara. Ninguém podia regular o que é o que não é a filosofia, né? Parece, a gente disse que não tem o CREFIL, né? O Conselho Regional de Filosofia, você não pode pensar. Mas vem alguém falar assim: não, porque o mundo é tal e tal e tal. Vem o cara da filosofia e diz: não é assim, disso eu regulo, você não pode falar sobre, eu é que sei sobre essa história, né? É complicado isso. Aí, como a gente pensa, assim, você pega um regulamento na filosofia, aí tem aquela coisa da questão do sério e não sério. Esse trabalho é sério, esse trabalho não é sério. Como assim? É um tipo assim, como, aí você ainda fica jogado às regras. As regras tais como assim: quando você vai entregar um trabalho para tentar bolsa CAPES ou FAPESP ou bolsa de graduação de iniciação científica, ela vai ter lá objetivos, resultados e como você vai analisar esses resultados. Tipo assim, quando você começa a pensar assim: para onde eu vou? Qual é o objetivo disso? Não tem objetivo para isso. Você pensa porque você pensa isso. Você não vai tentar cientificar uma. Que filosofia não é ciência. Filosofia na ciência. E a gente fica fazendo tal como ciência. O Lebrun, ele falava isso. Ele falava: a filosofia tem dois caminhos, né? Que é o caminho heideggeriano, que é aquele caminho da filosofia, que ela vai dar um sentido pra sua vida. E também fala, isso não é bom, porque é porque ele era nietzscheano, né? O Lebrun. Ele falava que isso não é bom porque a filosofia não vai resolver a vida de ninguém. Às vezes você pode ficar até pior fazendo filosofia. Então essa, ele também queria tirar essa questão de filosofia melhora a vida das pessoas, é autoajuda, não é autoajuda, é, vai complicar muito a sua cabeça. Mas a outra parte que o Lebrun falava é a parte do estruturalismo na academia. É, o Lebrun via assim, é um jeito de você colocar status de ciência numa ciência humana que não precisa do status de ciência. Ela não precisa ser séria. Ela não precisa ter. Você não precisa ter orgulho de estar fazendo aquele trabalho e falar assim, nossa, isso é sério, isso é ciência. Isso parece Wittgenstein, né? A lógica cuida de si mesma, né? Muito bom. É, mais ou menos isso. Aí o que o Lebrun via como solução? Ele via uma dialética ali. É, a interpretação. A interpretação do texto. É, aí vai chegar em várias questões muito chatinhas, assim, que é questão de interpretação de texto. Mas o que o Lebrun falava assim, ó, a gente tem a nossa capacidade de interpretar, então a gente não precisa ser ciência, nem também ficar fazendo autoajuda aqui. Bonito isso, né? Nós temos a nossa capacidade de interpretar. E ele fala assim, e o jeito que era o texto dele, ele criava um enigma. Ele ia falar de Platão e Descartes, por exemplo. Ele criava um enigma, ele começava com o enigma, falava assim, você percebeu que o pensamento sempre tem a ver com a metáfora da luz? E aí ele vai construindo o texto. Se você fizer um trabalho acadêmico desse jeito, você está fudido. Assim, dependendo do professor, mas pela metodologia, pelas normas, não. Ô Bode, vamos ouvir uma música? Qual que você sugere? Posso sugerir uma? Você escolheu três músicas, eu posso sugerir uma pra ser a primeira? Sim. I Don't Want to Grow Up. Sim. Parece isso, sabe? Fucking word, né? Que mundo do caralho, meu. Como assim? Nada funciona, né, nesse sisteminha que a gente vive. É uma roubada, não era pra você crescer, né? Não, não, não. Tava tudo certinho, né, cara? Tudo funcionava. Ramones até avisou a gente, ó, gente, é uma cilada você crescer, não vai crescer não. Nossa, cara, você crescer é um complicado. Ramones pra vocês, de cara com a capivara. Eu tenho que parar um outro som que tá rolando em algum lugar, eu vou fazer isso, galera, calma, calma, calma. Ramones, vamos lá, de Ramones agora? De Ramones, Rádio Livre Capivara 96,1 FM, I Don't Want to Grow Up, Ramones. I'm gonna put a hole in my TV. De Cara com a Capivara, hoje aqui com o Bode. É, o grande Bode veio até que enfim. Os amigos do Bode que estão ouvindo, ele tá mandando um beijo. Um beijo e um abraço. O Bode é um cara que ele não curte muito abraço, né, Bode? É, depois eu vou te perguntar por que você não curte abraço. Agora, eu vou ler um negócio aqui e vou perguntar pro Bode, pedir pro Bode dizer o que, que ele pensa sobre isso. Vamos lá, Bode. Você está prestando atenção? 2 segundos ele presta atenção. Vamos lá. Esse cara diz o seguinte: mas o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata que é capaz de fazer esse... Opa, tá zoado, né, o som. Eu vou ler de novo. Mas o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata que é capaz de fazer-se de cego e surdo somente para justificar sua lógica. Comentar essa passagem? Por favor. A primeira a falar é a passagem que você leu, é do Notas do Subsolo, do Dostoiévski. Isso. É a história do livro, né? Para comentar a passagem. É um livro ímpar na história da literatura, que ele é ímpar, mas ele segue o estilo confessional, tal como tá meio... É lá fora, eu vou dar uma diminuidinha lá fora. Tudo. Pode falar aí. Você tem esse estilo convencional que é do Agostinho, é do Rousseau, é do Celine, mas Celine já é século XX. Mas desse estilo de você pega, senta e começa a confessar a sua vida. Aquela igual do Pablo Neruda, né? Confesso que vivi. Muito bonito isso. E esse Nota Subsolo é isso, confesso que vivi. E é um cara que é legal que o Dostoiévski, ele não apresenta o personagem. Ele não apresenta igual... Assim, fala assim, esse é o Thierry e ele é um cara legal... E vai dando todas as características dele, todos o caráter. Em uma página, né? Uma o cara página. Faz isso, o Dostoiévski não tem dessas. O Dostoiévski, ele tem aquela coisa, assim, as pessoas são... Ela não é passível de você definir, as pessoas são indefiníveis. Então, o que eu faço? Eu começo o livro e você vai ver quem esse cara é, a partir das ações dele, a partir de como ele fala. Aí, dito isso, quando você... Esse livro começa, um cara... O que você vê desse personagem? É um cara que está há muito tempo já afastado do convívio social, mora num apartamento bem... ele fala daquela Rússia devastada, daquela Rússia pré-revolução russa, que é uma Rússia muito devastada, muito feia, assim, as pessoas muito pobres, assim, parecia a Europa... A Europa na época medieval, nos feudos. E ele vivia naquele apartamento fechado e estava lá há um bom tempo, e ele começa a contar o porquê que ele está ali. E começa a praguejar contra todo mundo. Mas ele estando naquela condição, ele consegue ver a humanidade friamente. Então, quando ele vai falar essa passagem, Ele tá falando assim, todo mundo tem seus ideais, todo mundo tenta virar a cara e ver que a vida não tem sentido. Ele fala assim, a vida não tem sentido, mas tá todo mundo sempre buscando algum modo disso aqui fazer sentido. E nessa acepção é que ele vai falar assim, às vezes a gente é até capaz de morrer para que a vida faça sentido. O Dostoiévski, ele fala muito daquela questão da questão dos terroristas anarquistas que estavam vigorando na época dele, que eles são os primeiros homem-bombas, os anarquistas, e se matavam, e eles justificavam assim, esse é meu ideal, a vida faz sentido. Esse cara ressentido lá no subsolo, ele vai falar de toda a humanidade, assim, a vida não tem... E olha como tudo que a gente faz é apenas modos de... O Nietzsche, quando ele falou assim, quando eu li esse livro, eu não acreditava que algo poderia ser assim. Aí o Nietzsche, ele tem toda a filosofia dele em cima disso, que a gente está sempre querendo melhorar o mundo, que não é. Eu aceito o mundo. É, e ele não aceita. É um cara ressentido, esse cara do subsolo. Porque o Dostoiévski não é o Nietzsche, né? O Nietzsche quer que vocês digam sim pra vida, mas isso é outra história. Mas essa passagem é isso, que a gente tá sempre querendo dar sentido. Dá sentido nas nossas. Mas tem ações que não tem sentido. Tem coisas que é da ordem do impossível você responder. Mas é legal essa relação paradoxal, que você, para você dar um passo fora da sua casa, você precisa de acreditar em algo. Mas, ao mesmo tempo, para a pessoa consciente, ela sabe que não tem como acreditar. Depois ele disse que não é um cara interessante, né? No intervalo ele falou: não, eu não sou um cara interessante. Puta, cara. Muito interessante. Quando eu li, terminei de ler esse livro, eu falei: eu preciso conversar com o Bode sobre esse livro. Porque você falou: não, foi o primeiro livro que eu li que mudou a minha vida de uma maneira forte. E eu tenho até uma confissão para fazer. Eu acho que a ideia desse programa é justamente totalmente baseada nesse livro, na forma como ele é escrito. Legal. É a vida, sabe? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é a vida, sabe? Não tá valendo aqui, eu não tô te entrevistando pra você tentar me contar uma mentira. Se você quiser contar uma mentira, você conta também, porque isso faz parte da vida. E tem como pergunta, a única pergunta inicial é: quem é você? O resto depois vai se desdobrando. Yes. Né? É o que o Dostoiévski faz. Ele não apresenta numa página quem é uma pessoa. Ele precisa de um livro pra falar quem que é essa pessoa, né? Você acha que sua vida é um livro, Wad? Essa pergunta que você fez, ela é interessante, porque no programa Provocações do Abujá, ele faz a pergunta assim: uma obra ou um destino humano? Essa é a pergunta. Você acha que sua vida é o que vale mais? A sua vida como um livro ou sua vida como um destino humano totalmente traduzível? Uhum. Eu sou sempre a favor do destino humano. A vida não é uma obra, a vida não é um livro. Pode acontecer qualquer coisa, minha vida não é um livro. Minha vida é a vida. E a arte, o livro, é pegar essa realidade e dar sentido, de algum modo. É imitar, é imitação. Por isso que a vida é um livro. Ela tem que ter um começo, meio e fim. Por mais que hoje está cada vez mais experimental a arte, assim, nessa questão de começo, meio e fim, mas ela está sempre, recorta uma parte e coloca ali. E a vida é outra coisa. A gente não sabe o que é a vida. Ó, eu queria propor uma coisa para você. Eu vou te propor uma coisa para você pensar. Enquanto isso, a gente ouve uma música. Pode ser? Pode ser. Eu queria que você explicasse para mim, ou pensasse, explicasse, pensasse, refletisse sobre a ideia que a vida, ela tem que se cumprir com começo, meio e fim. E essa é uma frase do Aristóteles, e a poética foi queimada, né? Tem toda essa história da poética como sendo a arte o maior tesouro da vida, né? Se não fosse queimada a arte de Aristóteles, olha, a gente poderia estar num lugar fantástico. É uma lenda, um mito interessante, né? Qual música que você quer agora, Bode? Como a gente está falando de sentido da vida, coloca a do Daniel Johnson. Daniel Johnson. Que eu queria até falar, essa música é... Eu coloquei, ela é de um cantor que o mote dele para fazer todas as músicas dele foi uma desilusão amorosa. Então é essa aqui, vai minha homenagem pro Na Fossa da Larissa, que se eu fosse no programa dela eu ia colocar essa música. Que é um mote assim. A primeira desilusão amorosa dele fez ele fazer todas essas outras músicas. E a própria música é Life in Vain, que é a vida em vão. E ela mostra muito desse sentimento do... E agora, pra onde eu vou? E agora, Life in Vain, Daniel Johnson, Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, de cara com o Bode. Fica agora com Daniel Johnston, Life in Vain, Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Where am I going to? we're down. And there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try, try so hard to get by. And where are you going to? Your TV and try to make sense out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain, we're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try, try so hard to get by. And where are we going to? Goodbye. Goodbye. Tem que voltar. É, a gente tava numa conversa mais gostosa agora. Que nem... A entrevista é com você, tá bom? É, você que tem que responder. É sobre a poética. Ah, é. Eu tava pensando, mas eu não entendi, entendi bem, assim. É, qual era o que eu tinha que comentar mesmo, assim. Uhum. Só repete. Olha, o mote. A gente tava conversando. Espera aí só um pouquinho, agora segurei a antena do meu microfone aqui, tá funcionando. Ó, a minha questão é a seguinte. Poxa, a poética do Aristóteles queimou, né, e tem essa lenda. Você podia contar essa lenda? Foi você que me contou essa lenda aí. Não fui eu. Não? Eu não sei muito dessa história da poética ser queimada, mas o que se perdeu foi o livro da... É que assim, a poética é o tratado sobre a arte poética. É, e aí você tem uma parte da tragédia e você tem uma parte da comédia. Só um momento, falou. É que a gente tá se despedindo de amigos aqui que estão indo pra aula. Falou, boa aula de filosofia. Falou, galera. Aí. É. Então, vou sentar um pouco pra lá. É. Fala. E não é lenda, né, que o livro existe e se perdeu. Ele existiu, essa parte da poética, e ela se perdeu. Agora, disseram que ela foi queimada naquela biblioteca de Alexandria, né? Que ela foi queimada. Se a gente tivesse essa parte, talvez a gente tivesse... talvez a gente tivesse a parte que o Aristóteles falou da comédia. Mas acho que não mudaria tanta coisa, porque o essencial está no primeiro livro. E se a gente tivesse... Aí também tem aquela questão. As comédias do Aristóteles escreveu algo. São as comédias do Aristóteles. Mas se você ver... É porque o Aristóteles nunca escreveu nada, na verdade. Porque a comédia seria a primeira coisa que ele escreveu mesmo. Era anotações de aula. Você que é o especialista em Aristóteles. Não, parece que nem tudo seriam anotações. Porque tem algumas unidades dentro dos livros do Aristóteles que provavelmente tenham sido dele mesmo. Porque, por exemplo, você tem a metafísica, e na metafísica tem alguns livros que tem muito cara, parece que a metafísica toda seria anotação de aluno no fim das contas, é muito difícil saber o que não era. Mas você tem, por exemplo, o De Anima. No De Anima você tem uma unidade muito forte, não parece que nada ali é anotação de aluno. Mas eu queria falar isso, pra falar assim, se a gente tivesse as comédias de Aristóteles, talvez não seria o escritor... A gente não perdeu tanta coisa, a gente tem Sófocles, tem Aristófanes, tem todos esses caras. É, verdade. Eu acho que não se revelaria uma comédia genial, assim. Não chega a ser uma coisa, se a comédia dele revolucionar algo e seria totalmente diferente. Talvez seria só as comédias do Aristóteles. E é igual você pega os outros filósofos que tentaram ser escritor. O Diderot tem um pouco disso, né? O Diderot, ele fez as peças, mas... era legal porque ele criticava o Racine é horrível porque ele é muito métrico e essa coisa do tipo. As peças do Racine ficaram, e a do Diderot foi embora, só ficou a filosofia. E todos os filósofos tentou assim, escrever algo... Não conseguiram, então eu acho que o Aristóteles ia conseguir, assim. Excetuando os casos ímpares, os casos sobrenaturais, eu acho que é do Platão, por exemplo, que ele é ímpar, ele consegue escrever. É sobrenatural, Nietzsche, né? Nietzsche, Montaigne, esses caras que. Excetuando esses caras. Mas eu acho que o Aristóteles, pelo jeito dele pensar. Fala a verdade, não é à toa que o Nietzsche é pop, né? Ele é mérito também. Ele é pop. Mas também pela época também, ele tá propício pra ser pop. A época pede ele, assim. As pessoas estão precisando do Nietzsche. Vamos brincar de adulto? Vamos brincar de adulto? Sim, a gente não, a gente não quer crescer, mas. Ô Bode, diz uma coisa pra mim. Você pensa. O que você pensa sobre a política? Qual é o seu posicionamento político? É muito legal esse negócio de posicionamento político. Eu penso, vou me definir assim, igual o Otto Lara Rezende. Politicamente, eu sou um político mineiro, com uma bomba relógio dentro do ventre. Eu quero a paz, eu quero a ordem, mas eu quero a explosão de tudo isso. É caótico, então, minha visão política. É caótico, eu não tenho posição definida assim, pá, não, porque eu não consigo me definir como pessoa, como eu vou definir uma posição política? Aí tem a questão, assim, mas eu consigo me posicionar assim. Eu sou um cara que não vem de um bairro muito rico. Meu bairro não é um dos melhores bairros. Peraí, desculpa, eu não entendi. Você não vê bairro em tudo? Não, o quê? Como é? Eu não entendi o que você falou. Você não vê bairro em tudo? O que você não vê? Não, assim. O meu posicionamento, eu não tenho um posicionamento que é caótico. Meu posicionamento. Tá. Mas de vez em quando, você tem que se posicionar. Aí eu ia falar, a questão é essa. Eu sou um cara que vem de um bairro que não é um bairro muito rico. Não é o bairro mais rico de Campinas. E lá tem um povo que eu cresci com eles, eu sei. Então eu não consigo ter uma posição política que vai prejudicar aquelas pessoas da onde eu vim. Então, a minha posição política, nesse sentido, sempre vai ser uma política ou um ato político que seja para melhorar a vida deles. Então, eu nunca vou votar no Aécio Neves, por exemplo, porque ele nunca vai olhar para aquelas pessoas. Vou olhar para aquelas pessoas que para quem meus pais trabalharam. Não, eu quero que eu olhe para quem meu pai trabalhou. A posição política é caótica, porque eu não vou me doutrinar totalmente, colocar minha vida... sim, isso é válido. Mas você consegue dar um nome para sua posição política? Não, de modo algum. Quando você dá um bom nome pra mim, não sei nem o que é a vida. Vou saber. Não tem como. Não tem como tá. Eu falar aqui. Mas eu tenho três fases. Assim. Então, tem uma parte da minha vida que eu fui muito ativista político. Assim. Depois, eu meio que... me alienei. Assim, me alienei por vontade própria. Por vontade própria mesmo. Agora eu estou voltando de novo a ter esse trato com as questões políticas maiores do que eu tinha durante a minha graduação. E eu estou vendo, até por causa de novas pessoas que entraram na minha vida, me fizeram ver essas coisas de novo, e agora é até melhor ver, porque agora depois de uma graduação... depois de uma graduação... alecrim... Depois da graduação, você vê os seus ideais de adolescente. Depois você passou a graduação de filosofia, sua análise política vai à décima potência. E ela fica muito boa. E hoje está mais divertido mexer com as questões políticas. Que você aí que você consegue analisar melhor. Mas é, na posição da política, eu tenho muito aquela coisa do Maquiavel. É que as pessoas, elas ficam muito surpreendidas com corrupção e não vê as verdadeiras coisas que estão tirando a, o que está deixando o Brasil. Porque quando a gente fala de, quando você falou de política, eu não posso falar política do mundo, tem que falar da política de todo, do Brasil. O que é o Brasil? Qual é a política do Brasil? É, aí eu vou falar assim, no Brasil, todo mundo fica muito preocupado com essa questão da corrupção. Ah, não votem nos caras corruptos. Todos são corruptos. Mas, você quer ir para um convento? Porque você quer a paz do mundo? Você quer ir contra o mal? A corrupção, sabe? Você quer todas as pessoas felizes? Isso não vai existir. Isso aí é religião. A política, ela precisa da corrupção. Ela precisa de... o jogo político, ele é cruel. Ele é cruel. Tinha uma coisa assim que uma vez eu ouvi do Antônio Cândido falando. Se você for ver a situação... Quem? Antônio Cândido? Antônio Cândido. Você começou a ler isso quando? Na graduação ou no mestrado? É o Antônio Cândido? É. Eu já li, já li Antônio Cândido antes da graduação, graduação um pouco, e agora eu voltei a ler Antônio Cândido porque eu tenho que ler agora. Ó, eu morro de vontade de ler Antônio Cândido, cara. Mas continua aí. O Antônio Cândido falava assim, a situação em Roma, por exemplo. Quando você tem na situação de Roma, você tem o Júlio César e o Brutus, pai e filho. Você tem uma relação moral entre pai e filho aí. Mas você... Aí, se o Brutus... o Brutus faz uma conspiração e trai o pai e mata o pai. Mas isso não é história verdadeira. Isso é história do Shakespeare. É o Shakespeare que deixou a história desse jeito. E o Brutus vai e mata... e faz uma conspiração. Vamos supor que o Júlio César tivesse descobrido antes que o Brutus tivesse feito a conspiração. Antes não tivesse agido. Ele tivesse só descobrido a conspiração. O Júlio César, ele tem que mandar matar o Brutus. Eticamente, na ética da política, isso ele tem que fazer. Ele tem que fazer isso, mas como ato de pai e filho, isso é horrível. Moralmente é horrível. Mas na eficiência da política, ele precisava matar o pai. Ele precisava matar o pai e o pai precisava matar ele. Essa questão... aí você vê assim, os caras são corruptos. Como você vai ser, me diz, como você vai ser, se você colocar lá a Madre Teresa de Calcutá como presidente do Brasil, ela vai ser trucidada, ela vai ser arrancada, ela vai ser queimada. O que você tem que ver são certas questões dos candidatos que fazem, aquela questão, de onde você vem, né? Eu vejo aquela tal política... As grandes questões da humanidade, né? Quem é você? De onde você veio e pra onde você vai? É idiota isso, mas... E a visão da política é... As pessoas têm que começar a olhar ao que tá trazendo o Brasil pra trás. Não é a corrupção. A Inglaterra tem corrupção, os Estados Unidos tem corrupção. Os Estados Unidos, a Inglaterra, esses países de primeiro mundo, eles foram erguidos. Eles foram erguidos pela corrupção. A corrupção fez possível esse mundo. Então você tem que olhar para certas questões. Então você fala assim, qual é a sua visão política? A minha visão política é assim, pessoas, parece idiota. E começa a dar história, começa a ver as coisas, começa a ver. Aí tem aquela questão da. Um paradoxo, que é aquela. Agora você vai estudar política ou você vai agir politicamente? Mas se você não. Mas como você vai agir politicamente se você não tem uma teoria muito forte? Você vai agir cegamente, às vezes. Você vai agir no furor da juventude. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter uma boa teoria então, para guiar a sua ação política. Eu acho que é um problema que eu vejo no ativismo político, por exemplo. Que não é um problema porque eles estão errados, é um problema de natureza, assim, é um paradoxo entre o ativista político, que ele tem que saber a teoria e a prática, mas ele não tem tempo para saber a teoria porque ele tem que agir para mudar as coisas, tá ligado? Mas isso acaba que tirando tirando o freio da sua ação. Então você vai agir politicamente, mas quase cegamente. O Chevsky, que a gente está falando aqui, ele fala, muito, ele fala muito dessa coisa. Ele critica muito assim, os ativistas, os anarquistas da época dele. Uhum. Que eles eram. Eles só eram ação, pura ação. Assim. Eles viam uma ideia, se apaixonavam e aquela ideia. E acabaram tendo os homens bombas. Então, o Chevsky viu assim: nossa, parece que eles agem mais por. Parece que aquilo, eles têm que agir politicamente de qualquer jeito, mas eles agem por tédio mesmo, não por... baseado em uma teoria de política que vai mudar a Rússia. Olha, eu vou fazer aqui uma coisa que você faria. Tá, mas você é de esquerda ou você é de direita? Diz aí pra gente. Vamos aqui, ó, vamos falar do chão, entendeu? Você faz esse tipo de pergunta, diz aí. Vou falar do concreto, é esquerda, não tem esquerda, como. Tá legal. Esquerda. Eu te pressionei, você acha que você é anarquista? Eu adoro, eu queria ser anarquista, mas não tenho estado de espírito pra ser anarquista. E minha curiosidade vai além do anarquismo. Então eu não, mas eu, é a tática que eu mais sou apaixonado, assim, anarquista. É a tática de você descer e cortar a cabeça dos ricos. Eu adoro essa tática, esse modo de ação, de que assim, a gente não aguenta mais, então vamos partir pra luta. E é o modo mais criticado, o anarquismo. Assim, ele nem é muito levado a sério. Foi levado a sério agora porque tinha os black box aí. Assim, mas ele nunca foi levado muito a sério, mas ele é a reação mais apaixonada que tem, assim. É aquela como. Lógico, tem toda uma teoria anarquista. Mas esquecendo esse negócio de teoria. Vamos falar do ativismo político, das técnicas de anarquistas. Tem os pacifistas, tem os violentos. Apesar de. Aí você fala violento. Não é violento, os caras estão reagindo. Essa técnica, ela é muito primal, assim. Você vai ficar batendo no cachorro, o cachorro vai te morder. O que você esperava? Então ela tem muito dessa coisa. O que vocês esperavam? É uma poesia, né? Ela é muito mais bonita do que todo um sistema. Aí você pega, tipo, o pessoal, eles criticam muito uma certa parte comunista. Criticam muito na Espanha uma situação que foi assim. Teve a Guerra Civil Espanhola. Uhum. Aí, comunistas e anarquistas estavam do mesmo lado. Logo depois começaram a ter divergências. Aí o ditador Franco, ele usou os anarquistas para caçar os comunistas. Nossa. A anarquista, ela tem essa fragilidade de que, como não tem muita ação, ela não consegue. Ele não consegue se fazer numa teoria sólida, porque precisa da ação, o anarquismo. Às vezes ele vai agir cegamente. Mas agir cegamente é maravilhoso, né? É maravilhoso você agir cegamente às vezes. Precisa pensar, mas aí tá o problema, paradoxo, né? Parece aquela frase do Dostoiévski, né? A gente prefere ser surdo e mudo para justificar a lógica, né? Ô Bode, eu tenho uma proposta para você. A gente ouve mais uma música, na hora que a gente voltar. A gente tá falando de política, a gente faz uma sabatina, entendeu? Em você. Todo mundo tá aqui, se propõe a fazer uma questão, se quiser. E dizer quem é você. Tudo bem? Vó, que música que você quer agora, Bode? É a Bass Street Blues do Louis Armstrong. Bass Street Blues, Louis Armstrong. Dos melhores jazz da história. Um dos melhores jazz. Quando você começou a ouvir blues, caro Bode? Jazz ou blues? Jazz? Blues. O jazz eu comecei a ouvir a partir dessa música, sabia? A partir dessa? Fantástica. Mas é bem recente o jazz, né? Eu sempre escutava mais ou menos jazz. Mas agora que ficou, depois que eu comecei a tentar tocar saxofone, o jazz entrou na minha vida de tudo. Hoje posso falar que a minha paixão é jazz, assim. Olha que fantástico. O Bode Saxofonista oferece pra vocês, especialmente pra vocês, da Rádio Livre Capivara 96,1, Louis Armstrong, Bass Street Blues. the folks, they all meet in New Orleans, the land of dreams, Papa Dante, it's a tree swinging on Basin Street. Take it, Billy Kyle. Coming, folks. Ha ha ha! Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Você vai ouvir mais uma do Louis Armstrong, porque esse cara é muito bom. Vamos lá. St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing back. Cara com a capivara hoje aqui de novo, toda quinta-feira, a partir das 6h15, tem De Cara com a Capivara. Boa noite a todos que estão aqui na Rádio Livre Capivara. Estamos voltando para o terceiro bloco do programa De Cara com a Capivara. Eu sou o Falácia. Estou com alguns convidados aqui. Os meus convidados farão uma sabatina, uma verdadeira sabatina para o meu convidado, que é o Bode. O Bode é um animal pacato. Ele tem um posicionamento político que ele prefere não denominar, mas se apertar ele diz que é de esquerda. Ele diz que existe uma diferença entre a filosofia e a filosofia acadêmica. Até agora é o que a gente sabe sobre o Bode. Vamos lá, quem quer fazer a primeira pergunta? Vamos lá, você pode perguntar também, Bode. Não, brincadeira. Vamos lá. Diz quem é você e qual é a pergunta? Meu nome é Raidson, eu sou estudante do curso de música. E eu queria perguntar para o Bode sobre o posicionamento político dele, que ele preferiu não mencionar. Eu vou propor para ele duas metáforas e eu queria que ele optasse entre uma delas para eu entender melhor ainda a questão dele, porque ele é indefinível. Então, a partir do momento que a gente for definindo algumas pequenas coisas, talvez vão surgir uma coisa que é o indizível. Entre uma ação política, que sim, qualquer ação, todo você estar no mundo é político. Então, qualquer ação que você for fazer, você pode fazer ela direcionada para si, por um interior, ou voltada para o coletivo no sentido de se organizar. Entre essas possibilidades, como que você se considera atuando no mundo? Mudando a si mesmo, olhando para si e ver quais são as coisas que você tem que mudar em si para mudar na sociedade, ou se articular e procurar alternativas de organizar coletivamente um novo modo de produção? Eu não sou especialista político, mas eu vou falar essa questão que você falou. Você tem dois modos, né? Um é se voltar a você e tentar viver nesse mundo, assim. E outro é você voltar para a coletividade e tentar atuar para mudar o mundo. Em vez de você só estar no mundo, você vai tentar mudar o mundo a partir do coletivo. Mas duas coisas. Mas a gente não é uma coisa ou outra. Quando você pega é sempre uma dialética. Você age, você vai fazer coisas para você mesmo, não tem como. E a outra, às vezes você pode agir em função de uma coletividade. Mas quando você fala coletividade, pode ser tipo assim, eu ajo em função dos meus amigos, assim. Eu não quero, assim, eu pego meus amigos assim, tipo assim, eu gosto dos meus amigos. Então eu vou fazer de tudo para que eles se dê bem na vida, assim. E eu só não vou pensar em mim. Quando eu ajo assim, ó, vou lá no Amaral. Meu colega não tem dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu vou no Marivas pegar duas beijas e ficar bebendo sozinho? Não, eu vou pegar meu amigo e falar assim, não, mano, vem aqui beber comigo. Essa questão é isso que eu tô falando, essa questão é complicada. Essa coisa do agir, do agir individual e do agir coletivo, tem aquela questão, se você quer agir politicamente, ser um ativista político, você vai ter que colocar sempre a coletividade acima da sua ação individual, da sua vida pessoal, de tudo. Você vai ver aquilo, mas isso não é para qualquer pessoa. Se todas as pessoas dizem desse jeito, não, então não teria você. Não teria, e você tem a sua ação individual. Mas isso que eu não estou falando, não é um problema do ativismo, é um problema de natureza, é um paradoxo mesmo. Um paradoxo, como você falou assim, a gente está sempre atuando politicamente, a gente está sempre no paradoxo, a gente está sempre nesse terror dialético. A gente está sempre nesse terror dialético da nossa vida. Casos assim que você vê assim, se você tem uma visão política, você é ativista, mas seu amigo vai lá e vira policial. E você é aquele cara da esquerda. Aí, o que vai imperar? Sua vida pessoal como amigo dele ou seu ativismo político? Aquela dívida que você tem para com o coletivo. Você vai viver nesse terror dialético, a gente vai morrer nesse terror dialético. Não tem como. Não tem solução. Até tem solução, tem o tango argentino do Manuel Bandeira. É uma boa solução. E aí, quem vai? Quem vai? Quem vai agora? Quem quer pergunta de quem? Quem é você? Boa noite, eu sou o Paulo Odete, sou cantor brega. O Bode, eu já te perguntei isso, não, já te falei isso, te coloquei você nesse impasse, em bares. Você pra mim é um entusiasta, você é um grande amigo, você sabe disso. O Bode é amigo, né? E eu, como grande amigo seu, eu vou, em vez de te dar uma pergunta, eu vou te dar um conselho e espero que você comente esse conselho. É o seguinte, Shakespeare é uma bosta. Entendeu? Você é um menino jovem e cheio de potencial, inclusive pra música. Por que você tá perdendo seu tempo com Shakespeare? Ah? Bode, Shakespeare é ruim. Shakespeare falou um monte de borracha. Abandona o Shakespeare. Você tem tanto potencial pro jazz, uma sensibilidade musical aguçada. Bode, comenta isso pra mim, seu amigo. É questão de gosto mesmo, né? Eu gosto do Shakespeare, não tem como. É muito bom, é. É, então, é uma questão, eu sempre pergunto, mas. É dialético, é o terror dialético. E é bom você estar na academia aqui. Se eu conseguir uma bolsa, vai ficar melhor ainda. Então é melhor ficar no Shakespeare do que tentar tocar jazz por aí. Não, mas tô brincando. A questão é porque eu gosto. Eu sempre li ele, é legal. É, e músico eu não vou conseguir ser. Ó. Tem um músico aqui que eu sei que eu nunca vou chegar no patamar dele, assim, de tocar um violão, assim. Então, já desisti. Tem coisas, ó, você tem que aceitar quem você é. Você não pode ficar querendo ser o que você não é. Tem certas coisas que você vai, você não vai conseguir fazer. Então, maturidade, talvez, gente, você aceitar que você não quer aquela coisa, que você não pode ser aquilo que você não é. Senão entra pro convento, vai acreditar que eu posso ser o que eu quiser, tudo que eu quiser, o cara de cima vai me dar. Não vai ter isso. Pode. Agora, vou fazer uma pergunta pra você, do nosso amigo, nosso ídolo em comum. Acho que ídolo é um pouco de exagero, assim, mas a gente já brincou dessa pergunta. E acho que eu gostaria. Eu acho que eu gostaria de colocá-la assim agora. Que é o seguinte, Bode, poeta, filósofo, amigo, o que é a vida? Essa pergunta é da doutora Bujarra, né? Essa pergunta é muito boa. É muito boa, muito boa. Responda. Você, como poeta, leitor de Shakespeare, entusiasta, jazzista. Não, então, tem um poema da Emily Dickinson que chama Experiência. Que ela vai falar Experiência, da Emily Dickinson. Que é um. Ela vai usar o mote do Emerson, que é um outro poeta americano, ela também é poeta americana. Você nasce, você caminha nisso que a gente chama de vida, nessa, entre dois caminhos que você não sabe para onde vai, de onde você veio, para onde você vai. Então você só tem esse caminho. Como definir esse caminho? Você não sabe de onde você vai, de onde você veio, de onde você vai. E quando ela tem um poema que ela vai falar que ela, a vida, a experiência, que alguns chamam de experiência, ela não chama de experiência. Você vai caminhando de tábua em tábua sobre um mar. E o próximo passo pode ser o último. Então, mas da onde você começou andando nesse mar? De tábua em tábua sobre um mar. Da onde você começou e para onde você... E quando a próxima pode ser o último, você pode cair no mar. E ela fala assim, por isso que a gente anda precariamente nessa vida... Mas alguns chamam isso de experiência, quer dizer, chamam isso da experiência da vida. Então, assim, eu não vou falar que é vida, porque já teve pessoas tão geniais como a Emily Dickinson que já falou que é vida. Então eu vou falar assim, a vida, eu pego um pouco da Emily Dickinson, que é esse caminhar que você não sabe onde vai acabar. Mesmo que você acredite em outra coisa depois da morte, você nunca vai ter a garantia. E você tem de outros autores do que o que é essa vida. É, ela. Você vai pegar, por exemplo. Não vou pegar o Shakespeare, vou pegar uma peça dele, por exemplo. Aquela. É, como quiseres, do Shakespeare. Shakespeare não vale. Bob Marley fez mais pra humanidade do que Shakespeare, Bob. Abandona Shakespeare, por favor. Não, o Shakespeare falou bem. É, aí você pega o Shakespeare. Aí você tem as sete. Aí você tem sete idades que ele vai falar nessa peça. A vida do homem, a vida das pessoas, ela vai em etapas e cada etapa você representa o papel. Até o último, que é o esquecimento. E você esqueceu, acabou. É, a vida não muda muito da Emily Dickinson. Mas se você pegar a outra, um pensamento ainda mais para baixo, que é a do Macbeth. Quando a Lady Macbeth, que é o Macbeth da peça do Shakespeare, quando a Lady Macbeth morre, o Macbeth solta, né? O que é a vida? É um ator desajeitado que se agita uma hora em palco, depois ele some e nunca mais se ouve falar dele, que é a morte. Você vem aqui, Odete, aparece nessa vida, nesse caminho, pula de tábua em tábua, cai no mar, ninguém mais vai escutar falar de você nunca mais. E aí, o que você vai fazer com Ótimo. Isso? Ótimo. Acabou. Mas o que é a vida, eu não sei. Eu só sei que eu só faço parte desse. Eu gostei, obrigado, Bode. E coloca isso na minha timeline que ficou muito bonito. Quem vai agora? Quem que é a próxima pergunta de quem? É sua? Hã? Não, mas você acha que... É, faz uma pergunta. Fala, garota. É, Jaqueline, Biotech. Você sabia, Bode, que o bode animal, ele urina na própria barba por causa de um lance de hormônios? Tá ligado nisso, velho? Mas não é essa a minha pergunta. Tipo... Só pra zoar. É, só pra zoar. Só pra dar uma desbaratinada. Puta papo sério. Então, minha pergunta é que, tipo... eu vi numa propaganda, não sou tão culta como vocês, mas, né? Vi numa propaganda que, tipo, a dúvida, ela move o mundo. Qual que é a sua grande dúvida? Tipo, a dúvida da sua vida. E depois ela disse que ia dar uma pergunta fraquinha, porque, pô, ela não manja muito. Ela só manda, vai aí, bode. É, siga entrevistado, eu não sou, cara. Não, é legal, senhorita Jaqueline. Mas é aquela coisa que uma vez eu vi... Eu vi na timeline do Facebook, legal, a minha referência bibliográfica é o falácio. O falácio, uma vez, ele postou assim, uma citação, mas não sei de qual citação. O sério mesmo é que a gente morre, o resto é brincadeira. Então minha grande dúvida tá aí, morte. O resto é brincadeira, estamos vivendo. Essa é a grande dúvida. O sério mesmo é que um dia você vai desaparecer, um dia você não vai estar mais aqui. Aí o resto... O que importa? E você acredita em alguma coisa? Tipo, você tem uma religião em relação Sim, a isso? Sim, Amaral, você vê. A minha igreja chama o Amaral. Por quê? No Santo Amaral, no Santo Amaral. Mais uma dose, é claro que gente é assim. Qual que é a próxima pergunta? Vamos lá. Quem que vai? Mais alguém? Ó, a gente tá na sessão sabatina com o Bode. Vai lá. Alecrim vai perguntar pro Bode agora. Fala, garota. Querido Bode, né? A gente tá aqui nesse papo tão culto, né? Culto ou cult, não sei qual que é a pegada dessa entrevista. Mas eu prefiro muito mais o fundo do poço, mexer lá naquela parte do seu coração que você não quer mexer, sabe? Abrir aí o seu coração para a miséria coletiva, do sofrimento, da dor, do amor. E aí, eu particularmente, o Alecrim, conheci o Bode numa prova de seleção. E eu tava morrendo de sono, que era cedo e tal, tava super nervosa, quer fazer a prova. E aí eu vejo um cara do meu lado, assim, pensa, gente, 8 horas da manhã, um cara todo fitinho, assim, com uma boininha, fumando cigarro, assim, olhando pra cima, sabe? Aí eu pensei assim, puta, meu, ou esse cara é filósofo, ou ele é aqueles caras que vai fazer a prova de literatura porque acha que é um grande poeta e é um grande nome. Acha que vai ser o Machado de Assis do século. Era muito engraçado. Foi assim que eu conheci o Bode. E aí eu acho que por trás dessa coisa, toda essa sua figura, né, o filósofo literário, né, de fitinha, fumando cigarro, com a boininha. Acho que por trás dessa história toda, aí tem essas histórias, né, de que é o Amaral, que eu tomo uma cerveja, que a cerveja é minha parceira. Mas e aí? Fala pra gente aqui hoje no programa do Falácia, na Rádio Capivara, 96,1, né? Parar pra fazer o merchan, né? Esse corpite aí maravilhoso, um homem sério com boina, esconde uma grande dor no coração. Uma dor arrebatadora. Conta pra gente. Abra seu coração aqui na rádio. Virou da fossa agora. Oh, eu coloquei uma música aqui em homenagem ao seu programa, se você não ouviu. É, bem legal, tinha colocado. É música da fossa mesmo. To be free of hope, and I'm at at the end of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try, try so hard to get by. Uma grande dor do coração. Você tá falando assim, é, quer dizer, você já teve desilusões amorosas? É isso que você tá querendo dizer. Uma grande dor. É, uma grande dor no coração. Não, eu sou muito novo ainda. Nem me preocupo muito em ter dor no coração. Quando eu tiver 60 anos, 50 anos, eu me preocupo em ter uma grande dor no coração. Porque precisa, né? Porque as pessoas precisam ter uma grande dor no coração. Mas eu não, por enquanto eu sou jovem. Ah, vai indo. Se não deu certo, com outro, vambora. É, grande dor não dá pra ter agora, não. Meia dor, talvez. Medo? Medo? Meia. Meia. Dor. Sim, meia. É, tem um poema da Amy Dixon que é muito bonito, que ela fala assim: eu não tive tempo pra odiar. Porque a vida é muito pequena e eu não poderia desfazer essa inimizade. Eu não tive tempo pra amar. Mas eu tive tempo pra pequenos trabalhinhos de amor. Assim, pequenininhos trabalhinhos de amor. É, eu vou fazendo assim, esse tempinho. Porque é preciso amar a vida, é preciso. Sente aquele friozinho na barriga que você sente com aquela pessoa que você gosta, assim, que a sua voz muda, a sua voz fica mais fina, assim. Aí você começa a falar bobeira. É, tipo, é isso. Não. Deixa eu aproveitar que você estava falando. Você falou a segunda vez, bom, desde quando eu cheguei aqui, é a segunda vez que você tocou no nome da Emily Dixon. Fala um pouco a sua relação com essa poetisa. Então, tem duas fases. Tem dois lados. Tem um que é material, porque eu preciso aprender inglês e tô lendo uma poetisa em inglês. E a segunda, ela me conquistou quando ela falou assim que todo poeta tem que fazer seu mundo. Tem que fazer sua metafísica. Ela tem toda uma metafísica, ela faz. Ela é seguidora de uma religião de uma pessoa só. Imagine você conhecer uma pessoa desse jeito, uma pessoa que cria o mundo, assim, uma pessoa que não precisa ser séria, ela não é séria, ela sabe que ela pode criar o mundo. É uma pessoa super interessante. E, drogada? Ela era do submundo e tal? Não, ela não era uma. Ela era teve uma bem católica, vida normal, comum. Uma vida normal, muito reclusa. Ela nunca não saía na rua. Ela criou o mundo dela e ficou lá no quarto. E acho que ela nem chegou a publicar. Ela chegou a publicar, mas ela tinha poucos leitores. Ela sabia que ia ter poucos leitores. Mas hoje ela não tem, eu já tenho estudado o vídeo inteiro. Mas essa relação com a Emily Dixon é essa. Que pessoa interessante. Como assim? Isso é bom. Respondido, senhorita? Respondido. Maria. Flor do Lodo. Respondidíssimo. E aí, quem que vai agora? Quem que tem uma pergunta pro Bodesco? Mais alguém? Vamos ver? Kapivarovski? Não? Uma consideração final. Vai lá, fica à vontade. Bode. A consideração é o seguinte. Eu tava no mato esses tempos atrás e tava refletindo, lembrando... De alguns excertos de memórias de quando eu vim pra São Carlos. E eu lembro que me falavam do bode. Falaram, não, espera até você conhecer o bode. Parará, o bode causa no rolê. Era o que eu mais escutava, né? O bode causa no rolê. Daí um dia eu tava em casa e apareceu um carro com algumas pessoas, pá. Daí alguém me falou, aquele lá é o bode, pá. Daí o bode veio e fazia 2 anos que eu não colocava vodka na boca. O bode me persuadiu a virar um copo de vodka. E depois ele pegou o violão que estava lá em casa e tocou com a mão toda ensanguentada. E tocou várias músicas e tal. E assim, daí eu falei, esse menino, Ele, será que ele é assim, é uma coisa espontânea, ou ele constrói um personagem de si mesmo e conscientemente e vai colocando isso no rolê, né? Isso assim, foi uma coisa que me apareceu lá naquela época, naquele momento, mas eu nunca pensei nisso, né? Até porque acho que alguém montar um personagem de si mesmo é uma coisa muito trabalhosa. Porém, conhecendo você melhor, eu acho que você tem maquinações interessantes, assim. Então eu não duvido que você faria isso, assim. Por exemplo, você pegar um Bukowski, um rolê assim, e todas essas pessoas que te inspiram, esses jazzistas, e sei lá o que, e montar o bode, você entendeu? Ou é uma coisa espontânea? Você acha que isso, você acha que tem como fazer essa leitura? Você, você que está aqui, você é um personagem que foi criado ao longo desses anos aqui no São Carlos, na filosofia, ou você, e no fundo você é o Diego Castro, lá da família quietinho e que está fazendo tudo isso conscientemente, ou não, não existe isso, você nunca pensou sobre isso? Acho que essa pergunta dá para você fazer com todo mundo, né? Até onde você faz um estilo seu, você age deliberadamente no seu estilo, até onde você só age pelas paixões, assim, vai embora. Eu vou bater na mesma tecla, é dialético. Quando a primeira vez que eu vi o Nirvana tocar, aquele cara, eu falei assim, mano, isso é maluco, ainda bem que existe. Nossa, eu quero ser o Kurt Cobain. Eu usava de cabeça rasgada e pagava com um cigarrinho lá na boca, falando que era grunge. Mas isso me ajudou bastante, porque assim, eu tendo esse primeiro impulso de criar um personagem, acabou se tornando um impulso meu normal, assim. Com todo mundo, assim. Primeiro você vai pegando impressões do mundo e vai se moldando. Vai fazendo o seu personagem. E às vezes tem gente que tem mais consciência, tem gente que tem menos consciência. Tem gente que tem consciência, a vida é uma representação. Então essa pessoa se consegue dar melhor na vida, porque ela sabe que ela pode representar, ela sabe que eu nunca vou saber o que a outra pessoa está sentindo, então eu posso representar a todo momento. E a outra pessoa que é menos consciente, mas é a mesma coisa, assim, ela vai criar os personagens que ela quer ser, mas ao mesmo tempo vai ter uma hora que ela vai agir porque pelas paixões. E os dois se fundem, assim. Aí o personagem que ela cria vira ela, e ela vira o personagem vira ela, esse emaranhado dialético que é a vida. É fantástico. Ô Bode, posso te perguntar uma coisa? Como é que eles dizem? Na esteira do que o amigo Paulo Odete falou. Olha, é o seguinte, Bode. Você já ouviu falar daquele livro do... Como é que chama aquele sujeito? Não é Píndaro. É 6 atores à procura... Alguém me ajuda? De 6 personagens à procura de um autor. Que tem justamente essa ideia, né? De que você... As pessoas são personagens de uma peça. Essa peça tá rolando e você toda hora tá tentando se encontrar no seu papel, né? Se essa relação entre natureza e arte é tão forte, se você considerar que possa acontecer isso, como que você vê a influência, entendeu? Do que você faz hoje aqui, como acadêmico, você vai produzir um texto. Como que você vê essa ação sobre a sociedade? Porque você não vai produzir um texto qualquer, digamos assim, está bem intencionado, ou não? Eu não entendi direito a pergunta. Qual é o resultado que você vê do seu trabalho acadêmico? Você vê algum resultado? Você fala, não muda nada, porque... Pode pensar, essas duas coisas estão ligadas, como é que uma coisa interfere na outra? Se eu acreditasse que as pessoas fossem se conscientizar com alguma coisa, que já é uma ideia meio boba, porque como você vai falar assim, a pessoa tá lá no supermercado e tá lá comprando, ela sabe quantas coisas valem. Ela sabe disso. Você não vai chegar lá e conscientizar ela daquele processo. Você não vai conscientizar ela. Por isso que eu sou muito a favor daquelas táticas de guerra mesmo anarquista, porque você não vai ficar conscientizando as pessoas. E agora, voltando para essa parte da academia, Não, não tem, não vai valer pra nada. É lógico que não vai valer nosso trabalho pra nada, assim. Vai valer. Daqui a pouco minha tese de mestrado vai estar lá na biblioteca. Aí alguém da disciplina de inglês, um dia o professor vai dar Samuel Johnson e ele vai precisar pegar minha tese pra fazer o trabalho de Samuel Johnson. Assim, assim, a academia como ela é hoje, não serve pra nada. Não, mas mas você vai ver, o trabalho é inútil. Assim, a gente pega um professor nosso. Sua mãe leu o artigo do seu professor? Alguém leu esse artigo? Não, ninguém leu esse artigo, ninguém vai ler, ninguém precisa, e nem precisa ler. Não, Diego, não, mas tá muito fossa isso, eu tenho que escrever ainda hoje. Não, Diego, quem além de mim te chama de Diego? Minha mãe. Olha, eu tenho uma sugestão, vamos escutar uma música e daqui a pouco a gente volta. O que vocês acham? Yes. Pode até voltar de qualquer jeito. Solta uma música pra nós aí, falácia. Vamos lá, vamos ouvir uma música. Diego, essa é em homenagem a Diego. Falou, Bode. Tchau, Bode. Aí, agora é o Diego. E me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar. Conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprendo a levantar. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Você está ouvindo De Cara com a Capivara, que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 6h15 da tarde. Eu tô com uma galera hoje aqui na Rádio Livre Capivara. A entrevista do Bode fez sucesso. Sucesso nacional. Olha só, você tá tomando, Bode, horário de... horário nobre. Parabéns pra vocês, gente, que você não era um cara interessante. Horário nobre, né? Que palavra engraçada, né? Horário nobre, né? Nobre, né? O horário ele é tão bom que ele é nobre, né? Uhum. Ó, é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pra você, que é a seguinte. Eu vi lá, por aí. É uma pergunta. Como sexo, drogas e rock and roll virou punheta, coxinha e gente chata? Essa é uma questão bem legal. E ó, eu li esse texto. Esse texto é muito bom. E quando eu falo assim, o público daquele funk proibidão que a gente fala que não é cultural, hoje está muito mais interessante do que qualquer menino que veste camiseta da Iron Maiden aí. Mas esse é quase que o movimento. Assim, se você for ver o jazz, quando ele começou, ele era música de negro, era música dos bairros pobres, assim, era música ruim. Dos guetos, e ninguém aceitava aquilo. Você pega os trabalhos do Adorno, ele fala mal do jazz, fala que aquilo é música reprodutiva. E tudo que o jazz não é, é uma música que pegou no mercado. O jazz não pegou porque ele era uma música totalmente experimental. E você vê esse movimento natural. Hoje, o rock, ele começou desse jeito também. Era música de negro também. Assim, música de negro. Aí tinha esse negócio pejorativo. Música de negro, os caras não sabem tocar, tudo burro, analfabeto, fica fazendo essas músicas. Do Chuck Berry lá, falando sobre o John Bigu lá. Aí ele fica. Começa assim. Aí o rock, ele chegou ao patamar que ele não é mais novidade. Ele não é mais a frente musical. Ele não é mais essa coisa. Não é mais a música do negro, do gueto. Ali, não é mais a música de resistência. Ele ganhou muito dinheiro, conseguiu fazer grandes corporações. Led Zeppelin é uma grande corporação, é uma grande empresa. Aí você pega todo esse som, e hoje ele não é mais a música de contentação. É lógico que isso aqui parece que eu tô falando muito geral, é tudo assim. Não, eu tô falando assim, uma ideia, é um ponto para você pensar o rock assim. E agora você pensar assim, quando esse cara fala assim, o que o rock se tornou, né? O rock se tornou, ele não tem mais aquele elemento de contestação, ele não tem mais aquele elemento das drogas, porque agora a gente tá na geração saúde, é a geração saúde que vai na academia, toma açaí, se você pegar essa questão, o rock hoje, ele é o convencional. Ele é o convencional, ele é o que tá aí. Não é nem mais assim. Ele também tá perdendo espaço já. Mas ele tá aí, ele já não é uma música. Lógico que tem um rock alternativo, tem umas bandas interessantes de rock que estão por aí, assim. E hoje você não pode falar rock, são várias denominações, assim. Fala alguma coisa que você acha que tá interessante, que tá rolando agora, só pra dar um exemplo. Tá rolando agora? O funk. O funk é muito interessante. É muito interessante, o rap é muito interessante. São músicas que, assim, da onde elas surgem? Assim, todo mundo fala, nossa, o funk é da mídia. Não, o funk surgiu lá no morro, É uma manifestação deles, é uma manifestação daquele povo, tal como nasceu o blues, tal como nasceu o jazz. É claro, a história, quando diz o Machado de Assis, ela é muito irônica. Daqui a pouco, daqui a 30 anos, todo mundo vai estar falando. A classe A, ela já dança o funk, mas o funk vai começar a ser estudado nas faculdades e vai ser a música, a alta cultura. Aí vai surgir outra música de contestação e esse movimento vai seguindo assim. Mas esse é um problema, porque o rock tá morrendo por causa desse negócio assim. Mas ô Bode, por que você acha que o funk é de contestação? Não, o funk não como o conteúdo da música é contestação. Não como uma resistência, não como fosse declarado. É da onde ele surge, da onde essa música surge querendo tomar espaço. É um movimento que ela surge do morro e tenta tomar espaço da alta cultura. É o movimento dela, a letra não importa, importa a forma que essa música está vindo. Então, assim, você fala assim, não é explicitamente na música, mas como ela está se movimentando, como ela está pegando espaço, ela está vindo de baixo e está pegando o de cima. Assim. Esse é o movimento de contestação. Não é a música engajada, a política que eu tô falando. É música pegando espaço. Esse é o contestação. Interessante. Não, é que eu vejo assim, o funk com uma coisa diferente. Que você pega as letras, assim, porque geralmente o que acontece? Eu acho que o rock morreu na medida em que ele foi sendo abduzido, vamos dizer assim, pelo mercado, né? Diria até que foi muito emblemático o cara lá do Nirvana que você citou ter se matado, né? Eu acho que na hora que ele viu, né, na hora que ele percebeu a mercadoria que ele virou ali, chegou num ponto que nem ele aguentou mais, sabe? E ali eu acho que morreu mesmo, assim, talvez tenha sido a última coisa realmente visceral, assim, e pop ao mesmo tempo, né? Depois a gente tem o rock independente aí que... O funk não, o funk é o contrário, né? Eu acho que ele não quis ser rebelde assim, a priori, porque ele pega temas que estão aí, né, nos comerciais, que são vendidos, na verdade, que as pessoas, né, os meios de comunicação, enfim, o que eles querem que a gente consuma, que é vendido aí os nossos desenhos, né, os desejos, o sonho americano, assim, vamos dizer. E ele afirma isso, né? Então ele quer ostentar isso. Eu acho que aí o que ele deixa essa coisa meio... o que ele acaba subvertendo, vamos dizer assim, são duas coisas. Primeiro porque os caras, eles pegam todos esses elementos aí que talvez não tenham sido fabricados para eles, né, mas para uma certa elite, para uma certa classe média, e eles falam, não, a gente quer, né, os tênis de R$1.000, não sei o que lá, carrão, dinheiro, não sei o que. Isso é um ponto. E aí, tipo, pô, você não consegue mais diferenciar tão bem quem é quem, assim. Lógico que por outras formas as pessoas diferenciam, né? Mas eles, os tênis. E o outro, eu acho que é o lado da sexualidade da dança ali, do comportamento e tal, né? Do ritmo ali, que é onde a coisa tá acontecendo. Nisso eu concordo com você, assim. Por que que a galera no Rio começou a subir o morro pra ir nos bailes funk? Assim, porque era uma coisa mais visceral, certamente, né? Independente do conteúdo ali, a coisa pegava, assim, né? Você vê, assim, eu acho bem interessante isso, assim, isso eu acho super legal mesmo, independente do conteúdo. Mas eu não concordo com uma parte. Quando você fala assim, ó, o funk, ele não tem aquele elemento de rebeldia. Ele tem, sim. Não, ele tem nessa parte corporal, vamos dizer assim, né? Se você pega a música do Nirvana, você pega uma letra dele, não tem nenhum elemento de contestação. A música é idiota. Não. Assim, você pensa, imagina, assim, aquilo ali é o pós-estruturalismo, não, ali, sim, cara. Sim, tá sim. A forma da música, ela é bonita. Mas o conteúdo que tá ali, as palavras que estão ali, tipo assim, tem uma música do Nirvana que é assim. Minha mãe me deixou em casa. É o refrão. Se você pega uma música do Chuck Berry, me mostra uma música dele que tem algum elemento de rebeldia. A forma sempre que essa forma que é a contestação. É quando você vê um moleque lá da periferia. Sim. Ele pega lá o celular dele, escuta aquela música bem alta, falando um monte de palavrão. É o jeito dele contestar. Tá, o elemento rebelde estético ali, né? Ele tá sendo rebelde. Você pegar o elemento de contestação não tá no conteúdo da letra. Ele tá na forma ali de fazer. Se você pegar a produção a produção subversiva do funk. Porque às vezes em um lugar tem um cara com aparato de produção musical mínimo, entendeu? Ele faz uma base, diria tosca, não no sentido pejorativo, mas simples. E pega pessoas, tem uma letra, vem cá gravar, vem falar, saca? A porra, eles gravam aquilo lá e a porra estoura, entendeu? Dali de um cubículo, de um quarto. Então o modo de produção dele já é subversivo, já começa embaixo ali um movimento que tá fora do mercado a princípio, né? Então não tem esquemas de grandes produtores, grandes produções. Tem esse aparato que ele nasce e tem aquela coisa do um dia eu vi um documentário que o cara falava assim, ó, o rock deve ser igual ao blues, uma roda de negros em algum lugar fazendo o som, papapá, surgiu ali. O funk é assim, chega um cara, tum, tá, tá, tum, tum, e outro vai cantando, o funk vai surgindo daí. É um movimento espontâneo e vai surgindo daí. Agora, o que, que você vai colocar na letra, se é rebeldia, não importa. É assim, ó, agora um moleque lá colocando o chapéu, com aquelas músicas que falando buceta, caralho. É, tipo assim, ele se sente rebelde pra caralho. Você chega, lá assim e fala assim, eu tô contestando meus pais, o pai falando, pode falar palavrão, tô falando palavrão, tá ligado? Nossa, eu falei na gíria, tá ligado? Pode crer. Você incorporou. Não, mas eu acho que ainda tem também assim, você falou que a letra às vezes não importa, em alguns casos não importa, mas em outros importam também. E eu acho que eu também acho que esse funk aí que a gente conhece de funk, tocando em grandes rádios, não é realmente o que é o funk, né? A história do funk. E também tem que lembrar que existem, mesmo dentro desse espaço hoje mercadológico, né, o que, que a gente tem visto aí, você tem ainda espaço para esses funks que não chegam até as grandes rádios, as mídias e tal, que são os funks, eu lembro que os meus alunos cantavam muito uns funks do PCC, que tinha código, para passar código, eles cantavam umas músicas que tinham a ver com Comando Vermelho, sabe, essas coisas, ou seja, você tem esses funks também para a comunidade, para a comunicação entre a comunidade, né, seja ela uma comunicação com o tráfico, ou mesmo você tem funks exaltando o espaço onde eles vivem, a favela, o lugar sem recurso e tudo mais, mas que é o lugar onde eles nasceram. Então, tem uns funks que prezam esse lado da identidade do cidadão, mesmo vivendo num lugar que meio é submundo, é marginal. Então, e hoje, cara, nós estamos falando 2014, assim, tem funks hoje com esse processo, com esse compromisso com a comunidade, mas que não chega até a gente, porque o que chega até a gente é a Valesca Popozuda, né? E tal, com MC Catra. Mas não é isso só o funk. Então, acho que reduz, né? O mercado reduz o funk, né? Esse mercado. Mas eu concordo com você. Eu acredito que daqui uns 20, 30 anos aí, a classe A vai estar ouvindo funk, se apropriado. Eu acho. Eu acho que vai as filhinhas dos governadores aí, dos... É, já, mas já muito. Acontece. Não, mas eu acho que vai ser mais explícito, talvez. É, o patamar vai ser alta chique, cultura. Alta cultura. Vai ser alta cultura. Mas esse raciocínio dá pra ser expandido, o que a Lari falou. Dá pra expandir o raciocínio da Alecrim. O mercado se apropria de coisas que acabam deixando de ser subversivas, mas no próprio rock tem bandas aí em garagem de extremamente subversivas ainda. Se você quiser pensar em rótulo, em classes musicais, em qualquer âmbito, você vai achar coisas subversivas. Até mesmo no. Então não sei se voltando ao eixo da questão, como é que é a coxinha, o que era o sexo, rock, sexo, drogas, rock and roll. O sexo, drogas e rock and roll se tornou coxinha, o puxa-saco e o engravatado, né? Como é que é? E o punheteiro. Então, essa questão era bem referida, assim, o Bode pode me corrigir, ao Roger, né? Aquele músico maravilhoso, não é? Não tem? É bem por aí, né? Mas foi muito referido a esses músicos dos anos 80 que faziam uma contestação e hoje estão contra a contestação. Eles são contra, eles fazem a contestação, agora estão contra a contestação. Eles assim. Aí você vê assim, mas sim, Lost vai ter várias outras visões. É simples, eles eram ricos. Mas é um bando de playboyzinho fazendo rock and roll. E depois a que acabou a juventude. Na seta foi parar na mão de algum maldito gigolô. Filha da puta, é tudo filho da puta. Filha da puta, é tudo filho da puta. Ah.